Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe, de regresso à antena da SBSR depois de algumas semanas de afastamento, esperamos nesta espécie de reentré, é sempre assim em setembro, que as sessões sejam exatamente regulares. Avançamos com um dos nomes que habitualmente roda por aqui, Rafael Antanirizarri, recupera dois temas para 2020, dois temas com uma década de carreira. Foram oferecidos inicialmente pela revista Wire e também numa compilação da editora Room 40, agora remasterizados no seu estúdio, Black Knoll Studio. Rafael Antanirizarri a abrir com Distance, daqui a pouco Path, mas pelo meio vamos ter ainda Max Richter com Voices, disco que tem lá Murmuration Voiceless Mix. Bem-vindos. Fiquem nesse lado. Thank you. Começámos com Rafael Antaneiro Izarri e Distance, acaba outra das faixas recuperadas para 2020, uma faixa de 2010, Path. Pelo meio, Vices, disco inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, saídinha no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Max Richter aqui com Murmuration, Viceless Mix. E seguimos com o nome do Canadá, Kara Liz Coverdale, edita uma versão mais larga em 2020 de Grafts, original de 2017. Chega agora, no novo ano, com um inédito do título do registro Grafts, uma das três partes. Moments in Love, Kara Liz Coverdale. conjunto de peças para uma guitarra elétrica por Will Long, nome radicado no Japão, nestas andanças chama-se Cellar, de From Above, Hidden in Three Parts. Seguimos agora com a novidade de Ben Lucas Bison, foi durante muitos anos Hack, editou em nome próprio dois discos, o terceiro chegou este ano, chama-se Mirage. Agora, Venia, de Ben Lucas Bison, depois Alluvium, convidado por Fieldworks, o projeto de Stuart Hyatt. Thank you. em cima Venia de Mirage, de Ben Lucas Boyce, depois um dos nomes convidados para um disco chamado Ultrasonic, de Fieldworks, pertence a Stuart Hyatt, por lá também Ben Lucas Boyce, curiosamente, Machina Fabrique, Mary Latimore, Felicia Atkins, entre outros grandes nomes destes territórios que exploramos no Entrance. Rodou por aqui Dusk Tempi e seguimos voltando a Berlim para um disco que resulta de Home Diaries, uma ideia para explorar o afastamento social que a pandemia provocou. Vamos à música de Sven Lautsch, chama-se Scattered Fragments of Separation, agora Fragment 4. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Lá em cima, Sven Lösch, Fragment 4. E terminamos com outra novidade de Bits, junta três nomes: Aidan Baker, de Nadia e Hypnodrone Ensemble; Simon Goff, trabalhou com Johan Johansson; e Hildur Gudnadottir, esta última ganhou um Oscar com Joker. Ainda Thor Aris, de Swans, Shearwater, Thor and Friends, entre outros projetos. The Bits, disco que tem lá dentro Gate, no final do Em Transe de hoje. Já sabem, este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Os links encontram-nos na loja do iTunes ou em radiotranse.blogspot.com. Por lá também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Até de hoje a 8 dias, esperamos nós. Boa noite.